ciências em cores. Sabes que temos um trabalho de ciências na segunda. O que é que se passa contigo? Oh, oh, muito bem. Vamos deixar esta vida chata para trás e voltar ao belo mundo das larvas da Terra. Estás decente, miúda? Tenho aqui a guinchona da tua amiga. Já lhe disse, é um problema nos charcos nasais. E a Ana trouxe uma pessoinha que está louca por te conhecer. Nem pensar, estamos atrasadas e prometi às larvas que chegávamos às 10. Está bem, pronto, eu livro-me de quem quer que seja. Olá, eu sou o Jesse. Eu nem acredito, o Jesse McCartney, eu adoro-te! Quer dizer, sou uma fã, uma grande fã. Hoje sou eu o fã, fizeste um grande trabalho. E tu és? Prazer em conhecer-te. E... Ouve, Ana, eu e os meus amigos vamos ao Dragon Room. Queres vir? Sim. Não. Não? Sim. Com licença. O que é que estás a fazer? O trabalho de ciências. Oh, sim. Oh, espera aí, já sei. Tu fazes o trabalho e eu vou sair com o Jesse. Tchauzinho. Acabei de ter outra ideia. Tu emprestas-me a peruca da Ana e eu vou sair com o Jesse. Tchauzinho. Eu acho que ele não fala... Ouçam, meninas, se hoje não é boa altura, porquê que não vamos amanhã? Isso era absolutamente... Teste de matemática! Impossível! Que tal terça? Associação! Na próxima semana! Organização do baile! Acabei de perceber que não pode ser. Estou sempre a trabalhar, eu sou assim. Manda uma mensagem. Ser rejeitado em pessoa já chega, não preciso por escrito. Obrigado. Que porcaria! Sim. Vivem nos cocós? Não são as larvas, é a minha vida. Eu não acredito que troquei o Jesse McCartney por um raio de um lixo nojento. Ela não disse por querer, Ernie. Ela adora-te. Se ao menos pudesse dizer ao Jesse a verdade, ele ia perceber as cenas da escola, mas... depois dava cabo do segredo. Esta vida dupla é muito difícil. Oh, olha! Uma estrela cadente! Eu queria um 20 no trabalho. O que é que tu querias? Oh, pá, eu queria... eu queria que não houvesse segredo. Só a Ana Montana o tempo todo. Facilitava muito a minha vida. Oh, yeah. Passar. O teu desejo realizou-se, miúda. Uou. Tu não querias ser a Miley? Agora és só a Hannah o tempo todo. A falar. Quiseste uma vida e aqui a tens. Neste mundo, a Miley Stewart nunca existiu. Ah, muito engraçado, Roxy. Oh, eu não sou a Roxy. Eu sou um anjo. Só tomei a forma da Roxy para te pôr mais à vontade. Estou a adorar! Muito bem. E que tal tu esperares aqui enquanto eu vou buscar uns tipos muito simpáticos que vêm com umas sirenes a apitar? Não acreditas em mim? Bom, se eu não fosse um anjo, podia fazer isto. Olha para os meus ténis voadores e olha que são mesmo dos que voam. Não, não, não, não, não. Isto não pode ser possível. Oh, acredita que é possível. Tu pediste um desejo e agora a Hannah Montana é quem tu és. Uau! Sítio fixe, que tal? Olha para esta casa. É tão estrela de rock. Quer dizer, estas luzinhas, os sofás de pele e olha para aquele candelabro fantástico. A Madonna tem um igual. Deixou de ter. Eu adoro isto. Tu ainda não viste nada. Aqui tem o seu pequeno almoço preferido, Madame Montana. Triplo chocolate. Ui, e com recheio no meio. Eu adoro mesmo isto. Eu vou pô-lo ao lado da banheira. Relaxa no banho enquanto emborca. Merci, Pierre. C'est très, très bien. Eu falo francês. Tu tens uma vida muito diferente. Viveste em França, tens uma data de póneis e és cinturão negro em jiu-jitsu. O que deu jeito quando lutaste com o tigre no Circo das Estrelas? Eu lutei com um tigre? Eu sou tão fixe. Bom dia, Hannah. Senhor Corelli, o que é que está aqui a fazer? É o teu professor. A Hannah não pode ir à escola. Apareci mais cedo para comer qualquer coisa. Tu sabes como eu adoro aquela omelette de fromage? A propósito, em francês, omelette de queijo. Eu sei isso! Oh, Hannah, tens um trabalho de história para mim? Trabalho de história? Sim, bem, pois... Nada de desculpas, menina. Se não tens o trabalho... Quero lá saber. É a escola em casa lá, Corelli. A propósito, adoro o casaco da equipa Montana. Fiz. Veio ao salão de beleza e depilaram-me as costas de borla. Então, eu não tenho que me preocupar com os trabalhos? Tu não tens de te preocupar com nada. Tu és a Ana Montana. E estou a adorar. Sim, a vida é muito fixe quando não tens de aturar aquela treta da Miley. Bem, podes dizê-lo. Não há matemática, nem lesmas nojentas e... E mais tempo para estar com o teu homem. Eu tenho um homem? Oh, espera! Não é só um homem, é o homem. Santa Lucia. Oh, mamma mia. A noite perfeita com a miúda perfeita. Santa Lucia. Eu cantava-te uma música, mas preciso dos lábios para outra coisa. Ip! És tão gira quando dizes ip. Desculpa, lábios doces, mas tenho as asas ensopadas. Minuto. Desculpa, mas em cima da gôndola, romântico. De baixo, que treta. Nem acredito. Nestes anos fui tão paranoica sobre o meu segredo vir a ser descoberto, mas estava enganada. Tenho a vida perfeita. Ana, querida! Oh, como é que está a minha estrela preferida? Bem, como é que está a minha... Madrasta. Mas do quê? A Candice foi a tua primeira professora. Ela agora é a minha mãe. Deve ter sido uma linda reunião de pais. Uhum. Ei, ei, ei, querida! Tu perdeste cá um snowboard. Um snowboard? Completamente. Da próxima vez que formos à Suíça, tu tens de vir connosco. Foi muito, muito bom. Radical! Mas já estou de volta, querida. Dá cá um abraço. Tens feito exercício? Oh, tem de ser. Tenho de manter em forma para poder acompanhar esta gatinha. Miau! Miau! Miau! Eu estou cá com uma vontade de vomitar. Então e tu? Um bocadinho. Mas, sabes, o pai está feliz e isso é que interessa, não é? Esse é o espírito. Não deixes que uma coisinha de nada te deite abaixo. A propósito, onde é que está o Jackson? Oh, ele já não vive aqui, não. às vezes esta cena de teleportar não é fácil. Oh, não, arranhei uma asa. Apanhei-te! Jackson? Ih, acabou uma moeda, hoje vou comer-me também! Mas o que é que lhe aconteceu? A Hannah Montana. Ele fartou-se que as pessoas fingissem ser amigas dele só para chegar até ti. Por isso foi-se embora e tornou-se um ermita. Um ermita mal cheiroso. E para onde é que estás a olhar, Bosa? Bosa! O que é que se passa com a voz dele? Nada, só faz aquilo para assustar as pessoas. Jackson? Xixa, pernei que acertei no jackpot! Oh, é só o pote. Jackson, ser meu irmão era assim tão mau? Yep. Vá, Bosa! Agora eu tenho a minha vida. E eu e os meus irmãos golfinhos não queremos saber da Hannah Montana. Excepto o Dave. Ele adora-te. Esquece, Dave. Se queres um autógrafo, salta da água, vem aqui e pede-lhe tu. Uau, quando se foi embora deve ter batido com a cabeça. Yo, yo, yo! Se queres ser o primeiro a saber o que é que a tua estrela anda a fazer, passa para cá 5 e vai à casa da Ana neste domingo. Não acredito que o Oliver venda bilhetes para a minha casa. Parece que se tornou numa versão maior daquilo, é? Como é que estamos hoje, dobro de mim? Diz lá. É só pasta, mini-me. E não a fingir, está na altura de curtir. E tudo isto aconteceu porque... Porque eu nunca fui a Miley, nunca fui a uma escola, nunca conheci o Oliver. Já percebi. Oh, não! Anjo, o que é que aconteceu à Lily? Prestem atenção! Preparem-se para a inveja! Porque nós somos... Fabulosas! Não! Oh, fizeste bonita! Bem, sabes uma coisa? Já não quero esta vida, anjo. Quero voltar a ser a Miley de sempre. Quero os meus amigos. Agora já é muito tarde. Ninguém tem direito a um segundo desejo. Anjinho, repete lá. Esta é a tua nova vida, Hannah. Anjo, tem de haver uma maneira de recuperar a minha vida. Já te disse, Superstar. Só há um desejo por cliente. Não há trocas nem devoluções. Então, miúda... Estás pronta para o nosso piquenique no Papui? O que raio é Papui? É a ilha que eu te comprei. Ah, nem acredito! O Jesse McCartney comprou-me uma ilha? Desculpa, Jesse, não posso. Por que não? Eu tenho de resolver uma coisa, por isso... És tão gira quando estás a resolver uma coisa. És um querido, Jesse, mas eu acho que preciso de estar sozinha. És tão gira quando precisas de estar sozinha. Jesse? És tão gira quando dizes Jesse. Fora! És tão gira quando me pões na rua. Estou a falar a sério. Au! Continuas tão gira. Anjo, tem de haver algum tipo de solução. Bem, tu podias. Não. Bem, então isso tu... isso... não há solução nenhuma. Anjo, quero a minha família de volta, quero os meus amigos de volta e a Miley Stewart não aceita um não como resposta. Isso é porque a Miley Stewart não existe. Não sei, mas nem sabes do que eu sou capaz com uma peruca. Genuíno lixo da Hannah Montana, roubámo-lo nós e vendemos esta semana. Temos unhas dos pés que caíram do sapato. Clonem a Hannah que o ADN está barato. Eu disse o quê? Eu disse o quê? Eu disse o quê? Eu disse tiqui tiqui tiqui. Bom. Respeito. Quer dizer, onde é que arranjou aquele vestido? No Feras? Foi no Feela. Estão engraçadas. E giras. Eu adoro-nos. Hora de hidratar. Ups. como queiras. 3 garrafas de água com lima, rápido. Olha, eu sou a Miley e sou nova aqui. Estava a pensar, queres ser minha amiga? Bem, primeiro, Miley, nome estúpido. B, eu já tenho amigas. E 4, por que é que não voltas para o parque de campismo, pegas no carro e vais-te embora? Não. Eu ainda não sei guiar, mas ando de skate. Andas de skate? Ah, que pergunta! É estúpido, transpira se é quente. E quem é que quer cabelo de capacete? Queres tu? Adoravas ter cabelo de capacete e os joelhos e os cotovelos todos folados. Não te parece divertido? Olha que eu tive aulas de karaté para giras. Ui! O que é que te aconteceu? Tu não és assim. Como é que podes ser amiga da Amber e da Ashley? Vá lá, Lily, és melhor do que isso. Espera, como é que sabes o meu nome? Ah, já sei. Todos sabem o meu nome porque sou popular. Bem, e toda a gente sabe que tens um sinal em forma de cão no teu traseiro? Mas como é que sabes? Porque eu sou a tua melhor amiga. Eu sei que, algures, bem lá no fundo, a nossa amizade ainda existe. Vá lá, olha para mim. Olha mesmo, mesmo para mim. Vá lá, Lily. Não me conheces? Oh, meu Deus. Sim. Eu sabia que eras capaz de ver um verdadeiro eu. É claro que consigo. O cabelo louro está a sair da peruca. És a Hannah Montana. Ah! Vejam todos. A Hannah Montana voltou e ela sabe o que está no meu rabo. Eu não acredito que acabei de dizer isto em voz alta. Aqui, Ana. Rite, vá lá. Dá-me qualquer coisa de qualquer coisa. Acreditas no que ele me comprou? Casar com aquele labrego foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Olá, querida. Estás bem? Estás aqui há horas? Não. Oh, bolas. Não devia ter vindo. O problema é mais complicado e o meu louco cacau quente não vai resolver. O louco cacau quente? É claro que faço. Porquê é que me estás a fazer uma pergunta dessas? Porque está tudo mal. A Lily e o Oliver já não são meus amigos. Quem? Vês? E o Jackson foi-se embora. Não. Isso foi escolha dele. Sim, mas não era a escolha dele se eu não tivesse feito aquele estúpido desejo e mudasse tudo. Que desejo? Bud, estás a parecer mais louca que o cacau quente. Chames Bud? Foste tu que casaste com aquela sanguessuga que nem sequer gosta de ti. Ahá! Então é disso que isto se trata. Sabes, a tua madrasta avisou-me que tu podias não gostar muito dela. Ela sabe imenso sobre as adolescentes. Isso é porque no ano passado ela era uma. Bom, espera aí, minha menina. Eu percebo que estejas chateada. Mas uma coisa que nunca vai mudar... És tu, eu e o nosso louco cacau quente. Oh, estou aí. Eu estava a pensar... Oh, Ana, pá. Isso é chocolate quente? Oh, sai. Eu sou muito alérgica. Fico com dores de cabeça. E sabes como é que eu fico com dores de cabeça? Completamente. Adiós, cacau louco. Pai, e a nossa bebida especial? Oh, bebe um chá. Qual é a diferença, miúda chorona bebê? Robbie, a Candy precisa de ir às compras para não ter dores de cabeça. Oh. Oh, cala-te. Miley, porquê que pediste aquele estúpido desejo? Odeio esta vida! Também não gosto muito dela! Jackson, tu voltaste! Podes ser, a certeza! Posso ser um ermita resinga, mas continuo a precisar da televisão e... Nicolas, a Chantel está quase a comer o bicho! Jackson! Somos só nós, não precisas de fazer essa voz. Qual voz? Oh, sim, às vezes esqueço-me. Jackson, sabes... Eu nem me importo com a voz. Estou tão contente por teres voltado. Bem-vindo a casa. Tu não me ouviste? Eu não vou ficar. Mas, Jackson, tens de ficar comigo. quero um pouco da minha vida de volta. Quer dizer, tu e eu não éramos perfeitos. Discutíamos, mas adorávamos-nos. E o pai adorava-nos e não havia uma madrasta má. E eu tinha grandes amigos. E tudo porque o mundo não sabia que eu era Ana Montana. Um mundo que não sabia que tu eras a Ana Montana? Bolas, eu desejo isso todos os dias. Oh, Anjo! Anjo, uma estrela cadente! Mesmo quando ele desejou, vá lá, tem de contar para alguma coisa. Por favor. Oh, pá. Vou ficar aqui presa para sempre. Oh. Muitos parabéns. O que é que foi? Ela encontrou uma solução. Vive uma vida maravilhosa, Miley. Olha, uma estrela cadente. Eu queria um 20 no trabalho. O que é que tu querias? Eu não quero nada. Adoro a minha vida tal como ela é. Nós vamos para a praia porque somos mega estrelas. Temos carros bacanos e miúdas tão belas. Somos de Malibu e olhamos uns pelos outros. Eu sou o Wally, é o Rico e aquele é o J-Man. Temos joias à farta e umas calças bem largas. Ouçam-nos cantar e o pequeno a dançar. Vai Rico, vai Rico, vai Rico, vai Rico. Fiquem bem.